Sérgio Moro, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Lula na cadeia. Eu apoio. Lugar de bandido é na prisão. Parabéns, Exército Brasileiro. Vocês são os nossos heróis. Já nos salvaram do comunismo. Intervenção militar já. Olha a água cheia ali.